nossos sonhos se desfazem e com o tempo se vão. E no peito que fica é um vazio. Pode contar com Deus, descansar em suas promessas.